Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos do nosso querido e divino Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimento sobre a nossa doutrina espírita, sobre assuntos correlatos, sobre espiritualidade, sempre com o apoio das casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME. Agradecendo também a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Hoje, a nossa convidada especial aqui é a nossa querida Beatriz de Paula Porto, a Bia, psicóloga, que vai falar conosco hoje um tema assim que nós nunca falamos aqui, né? O equilíbrio da alma com a energia das plantas. Interessante que, né, já serve até para o além de ser tema do dia, já serve para o pessoal ir se questionando aí. Será que isso acontece mesmo, né? Será que a gente consegue se equilibrar através da natureza? Segundo Sebastião Camargo, é o maior equilíbrio que a gente consegue é através da natureza mesmo. Então vamos pensando aí, que o Rodrigo daqui a pouco coloca o questionamento no ar também para vocês responderem, para concorrer aos nossos prêmios de hoje, né, que serão dois livros doados pela livraria Casa do Caminho. Liga para nós, 3941-9750, 3942-9750, e também pode participar com as nossas redes sociais. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Bia. E bom dia para você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga. Para você que está escutando a nossa rádio online, Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que esse programa será reprisado durante a nossa rádio, que é 24 horas. E também, toda terça, quinta e sábado, o último programa de domingo é reprisado às 8 horas. Então, se você perdeu ou alguém não pôde ouvir, só falar, se ligue lá no nosso aplicativo do Vivência Espírita, na nossa rádio online, vivenciaespirita.com.br/rádio. Às 8 horas da manhã, terça, quinta e sábado, para ouvir o último programa de domingo. Então, hoje vamos iniciar. A gente não fez a pergunta ainda para sorteio, mas a gente vai anunciar durante o programa. Mas ligue para a gente no número que o Jorge acabou de falar, que é o 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 para interagir, mandar perguntas aqui para a Bia. Ou pelo nosso WhatsApp, vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Quem não está dentro do grupo, é só entrar nesse link e participar, se inscrever para participar. Também tem o nosso Facebook, que é o facebook.com/programa Vivência Espírita. Lá a gente vai postar também a pergunta e vocês podem interagir conosco. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Ari Rangel. Senhor Jesus, agradecemos-te por mais um dia que se abre, luminoso em nossas vidas, derramando sobre nós o amor do Pai, que nos confere mais uma possibilidade de escrevermos nesta página em branco uma história de amor, uma história feliz de fraternidade e entendimento. Dá-nos, Senhor Jesus, a alegria de perceber que todos aqui matriculados na escola terrena somos diariamente agraciados com essa luz que não se apaga jamais, que é a luz do amor do Pai para com todos nós. Que saibamos, enfim, reconhecer a grandeza do amor divino. Que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja. Tema do dia. Ficar tentando não. Bem, o tema de hoje é o equilíbrio da alma com a energia das plantas. E nós estamos aqui com a psicóloga Beatriz de Paula Porto, a nossa querida amiga Bia, para falar sobre a importância das energias das plantas em nossas vidas. Bom dia, Beatriz de Paula Porto, a nossa querida Bia. Bom dia a todos, bom dia. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui, né? E hoje falando ainda sobre as plantas, sobre energia, sobre como equilibrar energia, né, com as plantas e ter a cura mesmo do corpo, né? Então hoje vai ser um dia assim muito legal, eu digo, e é voltar àquela história dos nossos tratamentos, dos nossos avós, que vem todo o chazinho da vovó que tanto curava, né? Então a gente vai falar aqui um pouco de como você até poder fazer um chá diferente, né? É, utilizando esta energia, que nem eu pedi um chazinho agora aqui, antes de tomar, eu coloquei o que é preciso num chá para você tomar, para que você desperte esta energia destas plantas, entende? Porque elas estão e você precisa despertar para você poder tomar. É, eu lembro que quando era garoto, meu pai, ele tinha remédio para tudo através das ervas. Eu só fui ao médico quando tinha 23 anos. Quando morava em São Paulo. E eu gozava que a gente se curava mesmo, né? E é interessante, né, Jorge, que hoje a gente só toma remédio alopático. Eu estava conversando com a senhora ontem lá na farmácia comunitária, ela disse que toma 14 comprimidos por dia. É, eu não sei por que tanto remédio assim, né, Bia? A quantidade de remédios faixa preta também que está sendo utilizado, acho que é bom a gente começar já a falar sobre essas doenças emocionais, o uso dos remédios faixa preta, que está criando uma série de problemas no nosso mundo atual, né? E vamos voltar para as coisas naturais, que é mais importante do que a gente ficar tomando tanto remédio de farmácia, né? Ó, vamos corrigir uma coisa aqui. Os remédios são importantes. Ah, sim. São, tá? E a gente não descarta. Você tomando... Tem pessoas, por exemplo, que estavam tomando muitos remédios, como se fala das tarjas pretas, muitos remédios para depressão, coisas assim. E ela começa a ter um equilíbrio através do uso das plantas e ela começa a melhorar e os remédios vão sendo retirados. Os remédios são necessários, senão, como tem tanta coisa, né? E a gente precisa... Estou falando de energia das plantas, mas eu preciso falar de como isso também chegou para mim, como esse estudo chegou para mim. Como você falou de infância, ser tratado com ervas, eu também fui, né? Eu sou de São José dos Campos, eu nasci aqui na zona rural e a gente trabalha, a mãe levava a gente para benzer, era benzimento com ervas, era o chá, era aquela, sabe, as simpatias. Isso, então todas, então o que que acontece? Isso é um retorno, né, à mãe natureza, porque ela tem tudo o que nós necessitamos. O medicamento, ele precisa, gente, não é que eu tomo muito. Naquele momento, dentro da alopatia, da medicina, ela precisa ser tomada para ser contida e tal. Mas você pode associar outras técnicas, por exemplo, as plantas, é uma das, né, técnicas que você vai aos poucos equilibrando, porque essas plantas, a forma de trabalhar com isso é no equilíbrio dos chakras, dos centros de energia. E tudo isso foi desenvolvido por uma pessoa, que é o Bruno Gimenez, esse que eu trouxe o livro, para você ver, que, é a, que ele deu, nomeou como a fitoenergética. Não é fitoterapia, é fitoenergética. Então, qual a diferença? Fitoterapia, você precisa de uma quantidade de plantas, de ervas, para que você extraia a química da planta. A fitoenergética, você precisa de uma ponta, da, um pedacinho da planta, para que ela contém toda a energia contida na sua origem. É o DNA da planta. Entende? É nisso que nós, eu e o Rui aqui hoje estamos com o mesmo microfone. Estamos competindo o microfone aí. Mas, Bia, você falou uma coisa para estabilizar os chakras. Explica para nós o que é chakras e plexo para a gente. Fala alguma coisa, Rodrigo? Não pode... Bem, os chakras, os centros energéticos, os centros de força, são vórtices, né? Eu acho que o pessoal que ouve essa rádio, eu acho que tem, não? Talvez não, né? Então, a gente trabalha muito com os 7 chakras principais, né? Que são os 7 e eles têm vibração, eles têm cor, eles têm movimento. E são rodas energéticas. E eles estão no nosso campo sutil, no nosso campo energético. Vamos dizer, nosso corpo energético. Que nós temos vários corpos, tal. Aula de chakra é um pouco longa, né? Mas tudo bem. Mas são os 7 principais, né? E eles têm toda uma vibração. E estas plantas, elas foram, elas foram catalogadas, elas foram experienciadas. E ela tem um trabalho em cada chakra. Agora mesmo, na hora que estava iniciando a meditação, eu vou até pegar. Eu peguei uma mensagem de uma planta, que tem, as foram nomeadas, catalogadas 118 plantas, que o Bruno Gimenez, ele estudou isto, em 2002 ele começa, ele é um químico, tá? É do Rio Grande do Sul, eu acabei de voltar de Porto Alegre agora também em outubro, que eu estava lá, que eu estou fazendo, terminando o curso, e é à distância, e eu fui no presencial. Então tem muita história de transformação comigo, de cura comigo, com as plantas. Esse é um curso de fitoenergética. Energética, não é fitoterapia. Certo. Porque a terapia, a gente entende que terapia seria a busca pela cura, certo? Através das plantas. A fitoenergética também tem esse objetivo? Sim, é a cura, só que utilizando a energia da planta. O campo vibracional da planta, nós temos um campo vibracional, que ele vai formar um equilíbrio através dos centros de força, os 7 principais, nós temos milhares de chakras menores, e esse campo vibracional da planta, ele vai agir no nosso campo vibracional, trazendo equilíbrio. Através do equilíbrio destes centros de força, você tem saúde. Porque nós adoecemos porque estes centros energéticos estão em desequilíbrio. Se você tem uma dor de estômago muito forte, você anda engolindo muito sapo, você anda, sei o quê, o seu o plexo solar, seu terceiro chakra, ele vai entrar em desarmonia. Você vai com uma doença na psicossomática, é psicossomática, todas as doenças. Ela vem dos sentimentos, pensamentos e emoções. Por isso que diz, vigia teus pensamentos, ora, né? E você vai desequilibrar. A partir dali, você desequilibra o sexto chakra, que são seus pensamentos. A planta, ela vem para equilibrar esse campo vibracional. E aí você tem mais tranquilidade, paz, equilíbrio. O seu corpo não adoece. Ou ele se equilibra e você se cura. Mas deixa eu só ler a mensagem da... tem uma planta que chama Marapuama. Foi o que eu tirei, peguei essa, o nome dessa planta agora, porque eu tenho 118 lâminas aqui com o nome das plantas e uma mensagem dela. A hora que foi fazer a abertura, e a planta fala com a gente o tempo todo. É o mundo do reino vegetal. E saiu assim a Marapuama, que diz, falava assim, neste momento, meditar é a melhor atitude a ser tomada. Tá? Ela é uma planta que trabalha no corpo físico mesmo, e ela está relacionada ao terceiro chakra. E o que quer dizer isso? Se você está em desequilíbrio, está em desarmonia, é porque você não está com seus pensamentos, né? Medite, pare, sabe? Mas tem muita oração, isso aqui não é só tomar chá, tá? Não é só você pegar uma planta e tomar. Você precisa ativar ela. E para ativar, você precisa fazer oração. Isso você falou é importante. Abençoar. A questão de ativar, utilizar a planta. Utilizar a planta seria mais um foco da terapia para você consumir aquela planta. Na fita energética, você também consome a planta através de um chá também? Várias coisas. Você usa como chá, você usa como spray, porque tem pessoas que não podem estar tomando. Como que é? Uma criança não toma, uma pessoa que está sem poder engolir. E porque onde que ela atua? No campo vibracional. Então, a energia dela está. Você usa como sachêzinho que você põe dentro, assim, embaixo do travesseiro da criança para ela dormir. As ervas. Você faz um composto. Nós vamos falar desse composto. Você usa como fazer uma... Sabe quando você faz uma mandala? Que você põe as plantas, equilibra a energia da tua casa. Você usa como incenso, você faz o incenso das ervas. Tem muitas. Por exemplo, cultivar uma planta dentro de casa, você já pode considerar como uma alternativa de fitoenergética? Sim, e você conversa com ela. Conversa com ela. Você usa a bioplasmia da planta. Você usa aquela energia. Você pega, por exemplo, um galinho de manjericão. Manjericão é meio carro-chefe, gente. E você vai segurar ele na tua mão e você vai. Tem todo um abençoar, eu vou explicar daqui a pouco como fazer até. E você vai passar a mão naquela planta e você vai trazer para o seu corpo. Você, sabe um passe? Uhum. É isso aí, tem benzimento. Ensina você a benzer com erva também. E como é que psicóloga fica se metendo com essas coisas? Conta pra mim, Bia. Vamos explicar. Eu não falei que eu sou Vamos explicar melhor para os nossos ouvintes que não são espíritas o que significa chakras, uhum. O que significa rapidamente o que é plexo. Os chakras são sete pontos que. São sete, não, tem sete muito mais. Tem muito mais, que são os mais conhecidos, onde há uma certa atuação espiritual. Nesses pontos do corpo físico e também do corpo perispiritual. Então, só para a gente entender que nós temos os chakras principais, que é justamente o frontal, que é o coronário. Frontal é na testa, onde nós temos a visão. No coronário, onde nós recebemos... No centro da cabeça. No centro da cabeça, onde nós recebemos as energias, onde nós recebemos também as informações espirituais. Nós temos o cardíaco, é onde há uma certa atuação dos espíritos no nosso coração, né? Por isso que tem hora que nosso coração está grande, tem hora que está pequeno, dependendo do nosso estado espiritual. Nós temos também no gástrico, onde grande atuação espiritual funciona principalmente as vibrações pesadas, ela atua no gástrico. Na coluna, nós temos o básico, que é aqui no finalzinho da nossa coluna, vertebral. Da nossa coluna, onde ali também há certa atuação dos espíritos, criando dificuldade para a gente. O que mais? Nós temos o esplênico, que é justamente onde se cria as energias, onde há um filtro, né, que é do rim, do fígado. E o que mais? São esses aí? É o laríngeo, onde nós falamos, onde nós usamos a nossa fala para dar as comunicações dos espíritos. Isso rapidamente. Isso, os chakras, é na parte espiritual. E o plexo é na parte física do nosso corpo físico, onde há essas influências espirituais. Isso para ficar situado melhor para os nossos ouvintes que não são espíritas, né, Jorge? Uhum. Porque nós temos também os vórtices, são centros de energias, que nós vemos no livro de André Luiz, ele falando muito sobre isso. E é interessante que nós, que trabalhamos com a aliança, nós fazemos os chakras, que é uma palavra hindu, mas ela é utilizada para dizer centro de força, que André Luiz fala muito em seus livros sobre os centros de força, centro energético. O chakra, o tamanho dele, eles são as rodas, de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, e essas rodas estão localizadas aí onde o Rui falou. Mas elas estão localizadas entre o perispírito e o corpo. Elas estão bem no duplo etérico da gente, né? E o que que ela faz? Ela faz o equilíbrio entre o corpo e o perispírito. Quando nós estamos com essas rodas funcionando corretamente, que elas rodam na sintonia do relógio, igual o horário. Se ela estiver bem sintonizada, ela vai soltando cores que são propícias àquele local, né, ao plexo que está funcionando ali. Se ela estiver desequilibrada, essas cores do chakra estão apagadas ou estão muito acesas. Então, a gente sempre tem que equilibrar. Por exemplo, quando o Rui falou que o chakra cardíaco é o chakra que fica no coração, ele regula os nossos sentimentos, né? Geralmente, são os sentimentos nossos que estão ligados. Por isso que, todas as vezes que a gente tem alguma coisa amorosa, algum ódio, afeta o nosso coração. E o gástrico também, que é muito importante, ele está ligado a sensações. Por isso que a gente tem aquele frio na barriga, no estômago. Por isso que quando a gente está com raiva de alguém, a primeira coisa que a gente sente é alguma coisa no estômago, a gente sente ânsia. Gastrite, a gente, né, sente gastrite. Questão das sensações. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente recebe primeiro o reflexo no gástrico, que fica bem no estômago mesmo. E o do laríngeo é ligado à fala, né? Bem ligado à fala, ligado ao contato mediúnico através da psicofonia, né? Aí o Rui também falou do coronário, que é a nossa ligação. O coronário fica no centro da cabeça, que é a nossa ligação direta mesmo com a espiritualidade. A espiritualidade consegue passar informações para a gente através do coronário. O esplênico é o chakra que recebe todas as energias de fora e ele faz essa filtragem e abre para todos os outros chakras. Ele é um harmonizador de todos os outros chakras. Aí nós temos também o básico, que é o básico que fica atrás da coluna, que é aquele que recebe mais as energias da Terra também, que vem através, que desperta a Kundalini, que é a maior força que nós temos no nosso organismo, né? E também o Rui não falou do genésico. O genésico é ligado à parte genital das pessoas e é um chakra muito forte, né? É um dos mais fortes que nós temos, no sentido de você não pode muito estimular esse chakra, que esse chakra pode provocar libido nas pessoas. Tanto que em centros espíritas, quando a gente toma o passe, aquele passe está energizando, está melhorando, ajudando os nossos chakras. E o chakra genésico não é trabalhado por causa disso, para você não despertar a libido nas pessoas. E os chakras, cada um tem sua cor definida, né? Uhum. Certo? Isso. Isso nós vamos deixar para depois. E os médios videntes enxergam as perturbações espirituais através das cores do chakra, uhum, né? Então, são coisas que nós precisamos, que a gente estuda e que fica difícil para a gente falar aqui no programa rapidamente. Né? Mas tem gente também que pensa, Rui, que é só coisa. Isso aí não é esotérico, não. Não. Isso aí é verdade, isso aí é científico, né? Agora, até em alguns espíritas, eles pegam a codificação e ficam falando que Allan Kardec não falou de chakras, mas André Luiz, em todas as obras do André Luiz, ele fala de chakras o tempo todo, né? Os centros vitais do corpo. Esses sete que nós falamos aqui são os principais, mas todo o nosso corpo tem chakras espalhados para tudo quanto é lado. E tem, né, um numeral que o nosso amigo lá de Brasília, como é que chamava lá, o que era especialista em cromoterapia, ele falava que uma das perturbações maiores acontece no umeral, que é aqui na altura... É o bulbo, né, que a gente fala? Não, é aqui na... a gente costuma brincar dizendo onde passa o sutiã da mulher, por exemplo. Então, aí no umeral, que é justamente aí que tem as maiores perturbações espirituais, é no umeral, né? E a gente praticamente quase não fala isso, não comenta, para não criar uma série de problemas, porque as pessoas já acham que tudo isso aqui que a gente está falando é coisa, como é que é, esotérica, e não é. Faz parte também do estudo da doutrina espírita, né, com mais profundidade. E talvez o pessoal que estuda esoterismo é os que dão mais valor para isso, é os que procuram pesquisar mais, por isso que tudo quanto é livro esotérico que a gente conhece, né, fala sobre chakras. Aí as pessoas, não, isso aí é coisa só de esotérico. Negativa, coisa de científica mesmo. A gente precisa dos chakras, eles fazem essa nossa ligação. Se o chakra não estiver funcionando, muitas vezes quando o médium identifica, a gente vai saber as sensações que estão acontecendo no nosso corpo através da identificação que o médium fez com o chakra. Então o chakra, por exemplo, do estômago, né, que é esse gástrico, ele tem que ser um verde abacate, mais ou menos a cor dele. Se ele tiver um verde bem mais escuro ou um verde clarinho, ele está desequilibrado. Aí ele tem que ser equilibrado para poder funcionar direito. Se não estiver funcionando direito, provavelmente a gente está com algum problema no estômago, né? Sim, nas emoções primeiro, né? Então, quando você fala em científico, Isso é um estudo científico, tá? A fitoenergética, ela só foi lançada porque ela comprovou, ele fez o todo, eles fizeram, né? Não tem como, eu não posso falar de energia de planta sem falar da fitoenergética, que é algo que ele desenvolveu, o Bruno Gimenez, e ele provou cientificamente que as ervas. Então, tem estudo de 118 ervas, e cada erva, cada planta, é tudo, gente, são muitas plantas, tem muitas sem ser estudadas ainda. E ela atua num chakra, você para montar um composto de plantas, você precisa ouvir a pessoa. Quando você fala assim, o que a psicóloga está fazendo com as plantas? Eu digo que a maior, função, vamos dizer, né, o que um psicólogo precisa, ele precisa tocar a alma da pessoa. Ele não trata a pessoa, ele ajuda a pessoa a alma, na alma. E um já dizia, se você conversar com uma pessoa, né, toque a alma, né, antes de você saber o corpo, você toque a alma. A fitoenergética, ela atua nessa alma, né, que é o despertar. Para isso, a psicologia também, a psicologia positiva, é o despertar valores, é despertar potencialidades. As plantas estão aí para ajudar, elas são do nosso reino, entende? Foram criadas, né, por Deus, foram criadas como nós, elas têm um DNA energético. Então, essas 118 plantas, elas estão catalogadas como? Para se usar, são plantas para trabalhar o físico. São plantas, outras que são puras, que a gente fala, as puras, elas trabalham nas emoções, nos sentimentos, elas trabalham. E a física, quando a pessoa tem alguma coisa física mesmo, ela atua no físico. E os niveladores, as plantas niveladores e condutoras. O que são os niveladores? Niveladores que num composto, quando você monta, você analisa qual o centro de energia, qual chakra está em desarmonia. E você vai fazer um composto para aquela pessoa que tenha as plantas necessárias para este, para energizar, para equilibrar esse centro energético, um chakra. Se ela tem físico, você coloca, então você coloca um vegetal puro. Se ela tem algo físico, você coloca um vegetal físico. E você precisa todo ter um nivelador e um composto. O que, que é o nivelador? Um condutor, desculpa. O nivelador é uma planta que ela nivela a energia das plantas, para não ter um efeito colateral, vamos dizer. Ela é um nivelador. E o condutor é uma planta que ela leva aonde está a causa do seu problema. Vamos dizer, ela acessa os registros acásticos da pessoa. Por isso que é um trabalho com a alma. É um trabalho de cura. Porque nós nascemos saudáveis, nós temos que ser saudáveis. E a planta está aí para nos ajudar. É muito. Gente, é fascinante. E psicólogo está fazendo isso, sabe? Eu tenho vários clientes que eu estou usando com eles, né? Eu e está falando. Fantástico, está lindo o trabalho, muito lindo. E é uma coisa que não agride tanto, né? Não. Porque você trabalhando com planta é uma coisa natural, né? É. Isso que é importante. Deixa eu só comentar aqui, a gente teve a participação de algumas pessoas aqui já, a pessoa já está entrando, interagindo, mas eu queria falar a pergunta para o sorteio que a gente não falou no começo. Então, a pergunta para o sorteio dos dois livros espíritas é: o contato com a natureza pode equilibrar a alma? Então, deixa aí sua opinião, se vocês acreditam, né, o que você pensa, sobre esse contato da natureza que pode equilibrar a alma. Então, ligue para nós no telefone 12, deixa eu pegar aqui, 3941-9750 ou 12-3942-9750, ou entre aí no nosso Facebook e nosso WhatsApp. Aqui, a Elza Fonseca, ela entrou, mandou um bom dia a todos. Sei que o programa está começando, mas gostaria de perguntar sobre uma planta, pois tenho dificuldade para dormir. Obrigada. Mas a gente, vamos para os comerciais, aí depois a gente fala e volta para essa pergunta. Tá? A Rosilma também entrou aqui, também falou que gostaria de aprender como fazer o chá. Então, a maneira correta. Então, fica essas duas perguntas para a gente comentar depois dos comerciais. Uma planta para dormir e o chá. Pode ser que sejam complementares até, né? Então, ô Jorge. Isso, deixa eu falar sobre... Convidar todas as pessoas para o nosso Evangelho de Natal na AME, no dia 24. Né? Já combinamos que quem vem fazer a preleção é o Ricardo Azeredo. Ricardo não, é... Guilherme Azeredo, lá de Taubaté. ele vem fazer para a gente também a preleção sobre o Natal, uma pequena preleção. Nós vamos contar também com a presença do Ari Rangel para fazer o intercâmbio mediúnico. Ele falou também que vem, né, para receber uma mensagem de Natal lá pela psicografia, e outros dos nossos médios que estarão lá também, como a Sabrina, como o Babu, que estarão conosco também para receber esses contatos mediúnicos. O Grupo Castelão vai fazer a harmonização. Então, só para lembrar, o nosso Evangelho de Natal, dia 24, a partir das 19h30, lá na AME. Convidamos a todos, como a gente tem convidado já há alguns anos. Cada ano que passa, o Evangelho está ficando mais ainda receptivo, né? E também as pessoas estão aderindo, indo também, de todas as outras casas espíritas. A gente convida a todos para comparecer no nosso Evangelho de Natal. Outra coisa, Rui, é o livreto, né? O nosso livro que nós lançamos para ajudar no evento do Chico Xavier. Então, já se as pessoas quiserem pegar o livro, se as pessoas quiserem pegar um pouco para nos ajudar a vender o livro, que é para arrecadar para o evento. Até nós tivemos uma ideia essa semana e já começou a dar certo, que foi, por exemplo, se você dá presentinho de Natal para as pessoas, se você dá para os seus clientes, se você dá para os seus amigos, compra o livretinho para dar. Essa semana mesmo nós passamos, eu passei numa amiga nossa, e ela pegou 100 livrinhos para ela colocar na cesta de Natal que ela dá para os funcionários dela. 100 livretinhos. Custa R$15 cada livro, é bem baratinho. Dá para você dar esse presente para as pessoas e está ajudando também nessa campanha que nós estamos fazendo para o evento do Chico Xavier no ano que vem. Então, está à disposição, ligue para a gente, ligue para mim, peça para o Rodrigo, para o Rui, para o Helder, para qualquer um de nós, para a Graça, para qualquer um de nós, que a gente leva os livros para vocês, que é nós mesmo que estamos vendendo. Foi feito pela editora Dionísio, mas nós pegamos toda a remessa e estamos distribuindo nós mesmos para a gente vender rápido, porque a gente precisa fazer caixa para o evento, né? A gente sabe que o evento que nós vamos fazer é totalmente gratuito, não precisa ninguém pagar a inscrição, não precisa ninguém pagar nada, mas nós temos muitas despesas para poder bancar esse evento, e a gente está fazendo com criatividade, né? Fizemos as camisetas do Chico Xavier, nós já estamos entregando um monte de camiseta, vamos fazer mais outras, vamos fazer outros tipos de brindes, estamos fazendo o livretinho, se Deus quiser, até no mês de fevereiro ou março a gente lança mais um livro, mas aí vai ser um livro também que a renda vai ser revertida para o evento, e a gente conta com a colaboração de todos na distribuição aí desse livreto, por enquanto, que para o Natal é muito legal, é um livro de mensagens, né? E está muito interessante, todas as pessoas estão gostando bastante do livro. Antes de esquecer também, Rui, quero mandar abraço para todos os nossos irmãos do Recanto de Luz e Mancheira, para o Fábio, para o Edson, para todas as pessoas lá, para a Cris, esposa do Fábio, para a Maria, esposa do Edson. Agradecer pela recepção, né? Pela deferência que eles têm conosco aqui de São José dos Campos, pelo tanto que o Fábio gosta da gente, o pessoal do Recanto de Luz e Mancheira. Então nós passamos o dia com eles lá, saímos lá 10h30 da noite, eu, Rodrigo, a Dora, a Camila, o Helder, ficamos lá um pouco na casa do Fábio. Foi muito agradável ontem, o dia ontem foi muito agradável mesmo. Mandaram muita lembrança para você. Eles têm muita consideração por você também, Rui. Gosto muito de você. E todos aqui, né? Eles têm muita simpatia por a gente. E é muito legal quando a gente chega em algum lugar que a gente é tão bem recebido. Não é que a gente esteja atrás disso, não. Mas quando a gente é bem recebido, parece que a gente não quer sair, a gente quer ficar o tempo todo junto com as pessoas que demonstram muito amor por nós, né? Então, um grande abraço para o Edson, um grande abraço para o Fábio, para toda a equipe do Recanto de Luz e Mancheira. Parabéns pelo trabalho. Ontem, só de encarnados lá para ser tratado, tinha uns mais de 500 ou 600, mais ou menos, né? Desencarnado ou encarnado? Encarnado. De desencarnado é o quádruplo, né? Que eles falam sempre. Eu vi o Edson na mesa, em meia hora, em menos de uma hora, ele recebeu 182 psicografias e receituários. 182, em menos de meia hora. Pode ser até meia hora, um pouquinho mais de meia hora. Mas eu estava perto da mesa e eu contei 182 psicografias e receituários. 182 receitas ele fez na hora ali, para cirurgia, né? Então é muito rápido, né? O trabalho do Edson é muito, muito assim, sério e gratificante para as pessoas que estão ali. Então, um grande abraço a todos. São 8 horas e 35 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial. E falando em natureza, vamos colocar a música agora, Natureza, que foi gravada pelo Grupo Castelã, agora no nosso mais recente CD, Novo Tempo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã.

um chá, né? Como fazer o chá da maneira correta. É, e tem também, eu acho que foi o Roberto, né? Que falou sobre alguma coisa assim. Sim, florais, o Roberto fala, acho que o assunto é semelhante similar, a florais e homeopatia, né? Sim, falando em vibracional, nós estamos trabalhando com campos vibracionais, né? Não vou entrar em homeopatia nem nos florais, mas é o mesmo princípio, é vibracional. Então é uma terapia vibracional com as plantas. Florais, homeopatia, é tudo diluído, é muito leve. Como o Rui falou agora há pouco, eu não posso tomar chá, mas não é um quanto de plantas que tem neste chá. Ele tem uma pitada, você pode pegar uma grama, por exemplo, você tem estudo até de graminha, tem de picão preto, tem de várias, tem até de quebra-pé, daquele que dá mato. Você pega uma folhinha daquilo e você põe e você toma, sabe? Então não tem uma quantidade de química da erva, ela tem a energia. Mas falando da dificuldade de dormir, de insônia, gente, deixa eu falar. Dentro da fitoenergética, desse equilíbrio com as plantas, você precisa estudar, você precisa estar com a pessoa e saber quais são, o que que está por trás desta insônia. O que que está por trás desta dor? O que que está por trás dessa gastrite? Sabe? O que que, da onde que, o que você trata a pessoa? Quais são os sentimentos, os pensamentos, as emoções? Não é como a alopatia, que eu tenho dor de cabeça, eu tomo um comprimido, passa a dor de cabeça. Mas e a causa? Onde ela está? Então você, por isso que é a alma, tratar a alma, porque é você conversar com a pessoa. A gente brinca muito, você é conversar com o Joãozinho de Deus, com a Marinha de Deus. Não é o que ele apresenta, a dor. No livro que o Jorge está falando aqui, que falou que tem um tratamento, né, pronto, existe sim, nos livros, né, da fitoenergética, tem, qualquer pessoa pode ter esse livro, é como se você tem um manual, né, e que você tem algumas coisas, por exemplo, tem uma aqui que é para tratar as dores e as doenças físicas. Você usa alfazema, hortelã, ipê roxo, louro, pêssego e sete sangrias. Isso é um composto. O que é um composto? Num composto, ele precisa ter as plantas, que são de vibração do puro, das ervas puras, que trabalham nas emoções, nos pensamentos e nos sentimentos, equilibrando. Se a pessoa tem algo físico, que nesse caso são dores físicas, aqui tem uma planta que trabalha o físico, vai atuar no físico. E tem aquilo que eu falei da planta nivelador para dar o equilíbrio, e o condutor que vai levar onde é a origem. Então, algumas fórmulas estão prontas no livro, que eu, o Bruno e a Patrícia, né, a Cândido, são os dois que fizeram. Tem até um nome que é muito bonito, é Manual de Magia. Manual de Magia com as Plantas. Eu estou me sentindo a própria maga, entendeu? Uhum. Entrei no Harry Potter, mais ou menos. Então, só que essa fórmula você não pode mudar, porque a pessoa não sabe montar o composto. Então, quando você tem posso fazer o composto de uma planta, montar um tratamento para a pessoa. E vamos deixar para falar sobre como fazer esse chá, porque ele leva um tempo, tá, gente? Para eu explicar. Pode ser? Quer que explique já ou deixa para depois? Pode ser já? Fale. Então, tá bom. Seguinte, não é como você pega, você pode usar plantas frescas ou secas. Tá? Você usa qualquer parte da planta, flores, caule, as folhas, o fruto. Elas, então, podem ser desidratadas, elas podem ser frescas. Não tem, não. O importante é como você vai potencializar aquilo, tá? E você vai, não pode, por exemplo, assim, a orientação é: você não pode ferver água. Sabe aquela água que fica pulando, uhum, fervendo? Não. E também precisa ser esquentada essa água em fogão, em fogo normal, nada elétrico, por tudo que vai interferir na energia. Nós estamos falando em energia em campo vibracional. Então não pode ser no micro-ondas. Nem pensar. Tá? De gás, sim. Fogão, no fogo. Ou se você, não, só tem uma pessoa que falou assim, mas eu só tenho fogão elétrico, que hoje tem, né? Eu falei assim, faça frio. Você pega aquelas ervinhas e coloca dentro de um copo de água frio. Você vai estar com... Agora, o quentinho é gostoso tomar, né? Uhum. Agora, no verão, faz no frio. E não adoça. Sem mais nada, é a água. De preferência, uma água de boa procedência, tá? Né? Uma água mais, né, limpa um pouco, mas tudo bem, que você vai depois trabalhar, e vai ser pego, assim, por exemplo, de todas essas, são 6 ervas aqui, por exemplo, para tratar a doença. Tem, por exemplo, uma aqui que é, falei para o Rui, é legal até, para situações que exigem proteção espiritual. Você usa boldo do Chile, canela, hiperroxo e louro. Mas você vai pegar, é um pedacinho dessa planta, é uma isca, é um pedacinho de cada uma e vai colocar dentro de uma xícara, de um copo. Talvez você nem sinta o gosto direito do... Isso, por isso que eu falei pro Rui que não vai fazer mal, uhum, o chá, porque ele é uma água. Uhum. Agora, quando você põe um hibisco, por exemplo, aí vai ficar cor de rosa a água, todo mundo gosta, né? Uhum. Você usa a canela, dá o saborzinho da canela, mas é um pedacinho. E você vai fazer, se for quente, você vai colocar como se faz um chá. Põe aquelas tiquinho de planta e você põe a água que não ferve. Quando ela começa a dar aquele burbulinho embaixo assim, você desliga o fogo e coloca. E você tampa como normal, deixa uns 2 minutos ali. Você coa e aí vem a parte principal. Você percebeu que você está fazendo um ritual desde esquentar uma água, desde pegar uma planta. Porque para você pegar uma planta, você tem que agradecer. Você tem que pedir permissão para o reino vegetal. Você não apanha uma planta de qualquer jeito. Você está entrando no mundo dela. Você está entrando no mundo, sabe, um mundo de luz, é um mundo de energia. Você não entra na energia dela assim. Você pede permissão, você agradece. E você, aí com aquele chá, você vai colocar suas mãos. Não tem o passe? No centro espírita não tem um passe, a gente não abençoa. Uhum. Você abençoa seu chá. Você pode fazer uma oração no seu chá. Você coloca as mãos em cima da sua xícara e você faz uma oração. Agradece aquelas plantas e solicita para que elas possam trazer toda essa energia de equilíbrio para você. Quem é reikiano, coloca o símbolo do reiki, o Shokurei. Né, que quem é reikiano sabe do que eu estou falando, que é de trazer toda a energia de tudo, de fazer a energia cósmica estar aqui, é o Shokurei. Você coloca o Shokurei, mas foi assim colocado que nós ativamos estas ervas usando o nosso chakra cardíaco e o nosso sexto chakra, né? Que é daqui da testa e do nosso coração. Você com as mãos assim em cima da sua xicrinha, do seu copinho de chá, você imagina, visualiza que do seu coração sai uma luz verde que vai para essa erva. E da sua testa, do seu frontal, sai uma luz prata. Então você energiza aquilo com luz verde e prata, verde e prata. Porque isso é do reino vegetal. Então é como se você, aqui você ativa todas essas plantas. Aí você toma em golinhos e vai agradecendo. É uma meditação, é a meditação do chá. Então imagina por que que não cura. Vai curar, porque cura a tua alma. Equilibra, meditar, equilibra. Só que você medita com um chazinho. E é um chazinho porque não vai ter muito gosto não, gente. Faça para dormir, faça para, sabe, tem as fórmulas prontas no livro, qualquer pessoa pode comprar o livro? Pode, gente. Mas, para fazer específico para a pessoa, aí precisa de alguém que monte o composto. É uma soma, né, de fatores que leva àquela cura equilíbrio da alma, né? Equilíbrio da alma. Que é o tema que até a gente está falando. Eu lembrei, quando você falou, lá em Sacramento, lá no trabalho da Egorina Cunha, que era já desencarnou, mas eles continuam, que é o Evangelho das 9 Horas, que eles fazem lá na chácara do Triângulo, né? Que é uma sobrinha do Eurício Barçanufo, né? Sobrinha neta, né? O sobrinha mesmo, e a Egorina. E é interessante que eles fazem o Evangelho, e ao mesmo tempo que eles vão fazer o Evangelho, ali mesmo a cozinha integrada com o salão, e ao mesmo tempo eles vão fazendo o chá. Eles colocam a planta, vão fazendo ali no forno, coloca as plantas e vão fazendo o chá. E você vai, conforme o evangelho vai fazendo, você vai sentindo aquele cheirinho do chá também. Aí quando termina o evangelho, aí eles distribuem o chá para todo mundo. Mas, Bia, a Aparecida de Oliveira Peixoto, do Jardim Bela Vista de Jacareí, ela diz: eu também só tomo remédio de ervas, aprendi com a minha mãe e com a minha avó. É isso mesmo. E nós temos a Bárbara, Cristiane Dias. É, tenho dores nas articulações dos joelhos e ombros. Tem algumas alguma erva que eu possa usar? Ela é do Campo dos Alemães. É, dores da articulações do joelho e ombro. Pode falar então. O Bárbara, é o seguinte, aqui é pronto, né? Que eu não estou vendo você, né? E não sei a origem de todas essas dores, né? Dores articulares. Todo tem algo que está por trás de tudo isso, né? As pernas, os braços, o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. Então, como não tem, mas tem, como eu acabei de falar aqui no livro, tem um composto pronto que fala que é... Eu acho que depois o Rodrigo pode até colocar. Sim. Só esse composto. Que eu é alfazema, no... né? Que é a lavanda. A hortelã, é hortelã, tem várias hortelã, é a hortelã mais comum que você conhece. O ipê roxo é, sim, aquela árvore de ipê roxo. O louro, que usamos num tempero. Ah, esqueci de dizer, nós podemos usar nos temperos. Ativar o tempero. Tudo que é vegetal, nós ativamos e comemos a energia dos vegetais. Não é só chá. Pêssego e sete sangrias. Aí você pode falar assim, nossa, Beatriz, mas é muita planta, né? É muita coisa. Mas olha, para esse composto, é isso que acontece. Precisa ser seis ervas. Mas a quantidade é tão pequena que você compra essa erva. Por exemplo, você pode comprar em lojas, né? Que vende os chás. É, só que é uma quantidade tão pequena que um saquinho desse de chá dá para atender não sei quantas pessoas. É muito pequeno, é muito pouquinho. Não é a quantidade, não precisa colocar muito. É assim, sabe como que a gente faz? Quando Sim. se monta um composto, por exemplo, eu pego uma pitada de cada uma dessas, coloco num potinho e eu faço uma pinça com o meu dedo. Aquilo que eu peguei, vai. Não importa se saiu só alfazema, se saiu hortelã. Quando eu potencializo essa quantidade, e precisa ser potencializado com esse que eu, né, com essa energia que eu falei do verde prata, do abençoar, do isso, todas elas juntas, é um composto. Não adianta eu tomar só alfazema separada, ela vai ter uma função. Mas para ela funcionar como uma terapia com as plantas da alma, equilíbrio, precisa ter as seis. Sim. É um pouco mais... E aí no mercado municipal tem essas Piratininga, plantas. Piratininga. Piratininga tem uma pessoa super, lá. No supermercado de Piratininga tem bastante... Mas, aqui em São José dos Campos, né? É. Lembrando que todo mundo pode estar ouvindo a gente. Mas eu vi só uma coisinha engraçada. Quando saiu... Eu era solteiro ainda, saiu aquela planta, o ipê roxo. Eu sei dizer que quase fui preso na cidade da minha noiva, que hoje é minha esposa, porque eu e meu sogro fomos lá tirar a lasca do ipê roxo para levar para São Paulo. Então curava câncer o ipê roxo, né? E então cada época tem também suas manias de flores, de planta, né? É interessante. Mas, Jorge, o que nós temos aí dentro? Então, aqui para a pergunta para o sorteio, o contato com a natureza pode equilibrar a alma? O Forcato, nosso amigo Forcato, sempre participa aqui com a gente, respondeu que com certeza. Isso já é conclusão de vários estudos científicos ao redor do mundo, principalmente quando este contato se dá em regiões onde a natureza ainda não foi tão agredida pela ação do ser humano. A Maria Amélia também entrou aqui, falou que o Bruno Gimenez disse que uma caminhada à natureza tem o poder de acalmar nossas emoções, limpar a mente e modificar nosso padrão vibratório. Legal, né? A gente lembra até algumas coisas do Sebastião também, que fala, a Sebastião Camargo também, que fala bastante sobre isso. E aqui, Domingos, meu pai, entrou aqui e deixou uma mensagem que tem a ver com o tema. Então ele fala lá, a arte é a contemplação, é o prazer do espírito que penetra a natureza e descobre que a natureza também tem alma. Uhum. Interessante, né? Que no caso é porque a gente aprende no espiritismo que são as mônadas, né? Isso, o reino vegetal. Que é o reino vegetal. E o Marcelo mandou um bom dia. A Ieda mandou um bom dia. Rodrigo, quero participar do sorteio dos livros. Quanto à pergunta, completamente, né, respondendo, pode equilibrar a alma, porque a natureza para mim é um remédio mais completo para o ser humano, que é também parte integrante da natureza. Só depende de nós sabermos utilizar. A Elza aqui postou a pergunta de novo. a causa da minha dificuldade de dormir, aí não tem como, aí tem que agendar. Aí você já pode até já passar o número da sua da sua agência que você atende, Beatriz, pra Elza aí te procurar. Qual que é o telefone que ela pode entrar em contato? Olha, Elza. Ela pediu mesmo, ela pediu o contato aqui. Depois você coloca aí, né? Tá bom. Tá tudo aí bem. A gente... Põe meu celular, tá tudo certo. Não, mas pode falar, pode falar. Então, você pode passar. Oh, rapaz. Meu celular é 9-9119-8732 e o DDD é 12. E se você passar uma mensagem para mim, pode ser pelo WhatsApp. Dá pra... Sim. Entende, Elza? Passa pra mim que eu converso um pouco com você. Tá. Você tá no... Você pode sortear alguma coisa, assim, depois no final, que eu faço um atendimento, alguma coisa assim, tudo certo, mas pra quem, não, pra quem ou sabe... Ou dá um atendimento pra ela, ela tá tão precisando, pra né? Quem não sabe, todos nós estamos... E pra quem não sabe, a Beatriz atende mesmo no consultório, tem um eu sou psicóloga, psicóloga, gente, sou coach, né? Sim. E tem uns trabalhos, eu sou uma terapeuta. Eu trabalho... Terapeuta reencarnacionista. Trabalho. O Jorge está querendo, sabe que eu descubro as vidas passadas dele. Eu ajudo ele a descobrir. Brincadeira, gente. Mas brincando um pouco, mas é tudo assim, é alegria, tá? Eu sou uma psicóloga de psicoterapia positiva, né? É a psicologia positiva. Mas é muito... É um todo, né? Não tem como, é a pessoa e as plantas eu amo. Caminhar na natureza, essa pessoa que falou do Bruno, talvez ela seja do grupo, porque eu postei no meu grupo que eu vim aqui hoje. Então tem gente de toda parte do mundo, talvez até ouvindo, porque esse curso é online, né? E tem gente na França, tem em Portugal, tem na Flórida, tem no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e eu coloquei no nosso grupo todo lá que eu vim aqui hoje. Então tem muitas pessoas que vão estar ouvindo. E depois eu vou colocar mais o programa, é assim, levando tudo isso mesmo, porque são as coisas simples, gente, mas não esqueçam, ela falou assim, eu tomo só chá, só remédio, se precisar de um médico, a gente procura. Nós temos corpo físico, que adoeceu já, as plantas ou outras terapias, elas previnem, e os que estão mal, eles podem melhorar. Eu curei minha faringite, minha itis, foi com fitoenergética. E tem muitos depoimentos de coisa. Mas eu tirei tem umas lâminas aqui das ervas, eu vou tirando de vez em quando algumas aqui para falar. Eu peguei, foi a erva doce. E a erva doce diz o seguinte, deve fazer sentido para alguma pessoa que esteja ouvindo, para nós mesmos, tudo faz sentido. Se eu tirei, sou eu que estou precisando, entendeu? Identifique o que de fato você precisa e tenha coragem e otimismo para seguir em frente. Então, se você quiser tomar um chazinho de erva doce, sem açúcar, fazendo aqueles moldes, se você está precisando ter coragem, ter otimismo e está empacado, tá? Talvez as dores de articulações seja porque eu estou parado, travado, não estou seguindo. Se você tomar um chá de uma erva só, de uma erva doce, fazendo todo aquele ritual, tome ele por 7 dias. Tome de manhã, tome à noite. Precisa ter um intervalo de 4 horas entre um chá e outro. Você toma novamente. É o tempo vibracional, vamos dizer. Precisa, pode ser às 2 da tarde, às 10 da noite, não importa. Se você tomar uma erva só, você está, sabe? Então, a erva doce, ela diz isso. Tenha coragem, tenha otimismo e siga em frente. A erva doce também, ela era muito usada para beber, para tirar os gases das crianças, né? E quando eu fui operado, o médico falou, olha, você vai ter muito gases por causa da operação, tome chá de erva doce com a pitada de sal. Isso era coisa normal antigamente. Hoje a gente não vê nenhuma mãe fazer chá para dar para criança. Sabedoria. Sabedoria popular. E era chá de erva doce que a gente tomava, né? Programa Vivência Espírita, são 9:03, nós vamos para mais um intervalo comercial, mas primeiramente gostaria de convidá-los para as apresentações do Grupo Castelã, né? Estamos no encerramento do ano e geralmente as casas estão fazendo suas confraternizações. Amanhã nós estaremos no Irmão Rodolfo, lá no Jardim das Indústrias, 20h, fazendo uma apresentação lá na confraternização com o Grupo Castelã. Então, é a confraternização do Irmão Rodolfo, mas convida a todas as pessoas que queiram ir lá. Às 20h, o Grupo Castelã fará a apresentação no Irmão Rodolfo. Na quarta-feira, nós estaremos em Pindamonhangaba, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Pindamonhangaba, né? O nosso, lá com o nosso irmão Forcato, em Pindamonhangaba, às 19h30, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Pindamonhangaba, o Grupo Castelã estará. No sábado, às 10 horas da manhã, o Grupo Castelã estará no Servos de Clara, lá em Jacareí, Servos de Clara, 10 horas da manhã, né, fazendo a apresentação também. E no dia 21, no CEMAJOT, no Centro Espírita Maria João de Deus, também mais uma apresentação do Grupo Castelã. E finalizando o nosso ano, se Deus quiser, no Natal, na AME, que a gente convida todos para o nosso Evangelho de Natal. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo também pela Rádio Vivência Espírita. Vamos fazer também, filmar também e deixar o Evangelho de Natal gravado para passar no YouTube depois. Né? Então vai ser muito legal, a gente convida todos vocês para nós encerrarmos esse ano lá na AME, mais uma vez lá na AME, esse nosso ano aí de trabalho espiritual. Mais uma vez lembrando o nosso livreto, em homenagem ao Chico Xavier, o título do livro é Você Se Conhece? Custa R$15, a gente pede ajuda a todos para adquirir o livro. Olha, não é porque é da minha autoria, mas as mensagens são da espiritualidade que nos acompanha, né? Está muito legal, está sendo bem elogiado, né? E a gente pede para vocês, para as casas espíritas, levarem, para as pessoas comprarem no Natal, e vocês estarão nos ajudando, porque o evento é nosso, de São José dos Campos, né? Se por acaso alguma casa espírita esteja se sentindo que não foi convidada para participar do evento, é falha nossa, falha minha, falha do Rui, falha do Rodrigo, falha do Helder, falha do nosso pessoal aqui do Vivência, que nós procuramos convidar todas as casas, não oficialmente a diretoria ou a presidência da casa, mas as pessoas das casas espíritas para participarem. Quase todas as casas aqui da região estão representadas lá no nosso grupo. Nós fizemos o máximo. Agora, de repente, o Rui já está com mais de 80 anos, então ele pode esquecer das coisas, né? Eu já estou com quase isso aí também. Então a gente, às vezes, pode ter deixado de chamar alguém, e aí a gente pede que vocês tranquilamente pode comparecer ao nosso grupo para participar também. A nossa próxima reunião será dia 8 de janeiro, lá no Paulo de Tarso, né? Então a gente presta contas todo mês, o que a gente já está arrecadando, e esse livreto é para ajudar no evento, que está bastante animado. Quem entrar no nosso site lá, né, chicoxavier2017.com.br, que é o nosso site, lá tem o desenho animado que nós fizemos para convocar as pessoas para vir para o evento. Lá tem também uma mensagem do Nando Cordel, dizendo que estará conosco aqui, né? Muito legal a mensagem do Nando Cordel, que está lá, dizendo que estará aqui no evento do Chico. Então a gente pede para vocês nos ajudarem, toda a população aqui de São José e região, né? O pessoal de Caçapava está junto, Jacareí, Taubaté, para a gente fazer esse 10º encontro, que vai ser marcante, o 10º encontro, né? Aqui em São José dos Campos, no dia 19 e 20 de agosto. Vamos para o nosso intervalo comercial, com a música agora também. O Rodrigo está mexendo aqui no computador para colocar colocar o Nando Cordel chamando as pessoas. Legal, então tem no nosso site, o Rodrigo está abrindo aqui a mensagem do Nando, convocando as pessoas aqui para o evento, né? Vai carregar. Oi, gente. Aí. Muito bom estar aqui. Mais uma vez, né? Estou sempre aqui com vocês. Mas dessa vez eu para convidar para um projeto muito lindo. É o 10º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que vai ser em São José dos Campos. E eu vou estar lá. Eu vou ver vocês assim de pertinho, que eu faz tempo que estou com vontade para ir aí. 19 e 20 de agosto, encontro dos amigos de Chico Xavier, São José dos Campos. Conto com vocês e vou estar lá juntinho, tocando muita coisa bonita para vocês. Muita paz. Sotaque pernambucano. Com certeza. E fala pro pessoal, porque que não conhece o Nando Cordel, qual a música de sucesso dele, Jorge? Estou de volta pro meu aconchego, levando na mala bastante saudade. E um monte de música com Dominguinhos. Todos os cantores principais do Brasil gravaram música do Nando Cordel, desde Xuxa até Chico Buarque de Holanda. Que o pessoal não sabe, né? Quem é o Nando Cordel, até os espíritas, né? Olha, que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Né? São os que a gente lembra assim. Ele, geralmente, quando ele faz uma apresentação, ele é espírita mesmo, né? O Nando Cordeiro não está caindo de paraquedas aqui, não. Ele é espírita, toma conta de sala de desobsessão. Ele é doutrinador mesmo, ele é aquele cara que... E o Nando Cordeiro é aquele artista que ele fala assim, eu sou espírita e ando com livro espírita no meio da rua sem capa. Né? Não, sem encapar, porque tem espírita que encapa para ninguém saber que ele está com livro espírita. Ele falou, né? E é esse tipo de pessoa que dá o maior valor para a doutrina espírita, que o Nando, ele conta a história, né? Que quando ele estava com cinco músicas, as cinco principais músicas do Brasil, nas paradas de sucesso, eram deles. As cinco principais músicas, né? E aí ele fazia show um atrás do outro, e um dia ele caiu no show, não sabe por quê. Ninguém consegue explicar porque que ele caiu lá no show e desmaiou, né? E aí ele fala que a partir daquele desmaio nunca mais ele conseguiu se equilibrar. E ele andava em tudo quanto é mérito, para todos os locais e tudo, não conseguia se equilibrar. E o Nando Cordeiro nunca foi esse artista de que a gente sabe assim, que anda na orgia, que usa droga, sei lá, que bebe. Não, ele é sempre um cara centrado, né? De família, sempre assim. E aí ele começou a procurar, mas não conseguia. Aí um dia a mãe dele chamou ele num canto e falou... Procure um centro espírita. Ele falou, mas ela não é católica? Ela falou, sou católica, mas não sou burra. Pode procurar um centro espírita que você está... Pode procurar um centro espírita que seu negócio é espiritual. Aí ele falou que foi morrendo de medo no centro espírita. Ele chegou lá, não entrou, só ficou na janela olhando. Falou, não, vai que aparece os espíritos e já sai correndo daqui. Ele e a esposa dele. E entrou e tomou um passe. Naquele dia, depois de muitos, de alguns anos, foi o dia que ele dormiu a noite toda depois do passe. Né? E aí ele falou, acho que esse negócio é bom, porque se eu não... E a partir dali ele entrou na doutrina espírita e acabou o problema dele também. E hoje é um dos principais artistas que nós temos no Brasil, como compositor, talvez um dos maiores do Brasil aí. Porque a gente está falando, a Xuxa tem música dele e o Chico Buarque de Holanda tem música do Nando Cordeiro. Paz pela paz, a paz no mundo, começa em mim. Esse é um hino internacional, eu tenho amor, né? Com certeza sou feliz. Né? Que são músicas assim, a música do a tema do Visão Espírita, né? Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. Né? É, tudo do Nando Cordeiro. O mundo é uma escola. A terra é uma escola. A terra, né? Então, as músicas do Nando Cordeiro, tanto a do lado assim, mais espiritualista, como as músicas tradicionais deles, são fora de série, né? Não, é só falando também, viu, Jorge, que tem pessoas que não dormem, que muitas vezes são cuidados no centro espírita e acabam dormindo, né? Eu mesmo conheço uma querida amiga nossa que está trabalhando demais agora dentro do centro espírita, que ela não dormia. Uhum. E foi lá fazer um tratamento com a gente do Paulo de Tarso, hoje ela dorme demais até, né? Uhum. Mas são coisas espirituais, né? Todas as coisas têm que ser estudadas, né? Todas as coisas têm que ser... Algo que a gente pensa que é espiritual é alopático, homeopático, fitoterápico, ou seja o que for, né? Mas sempre a gente tem que procurar saber os porquês das coisas, as causas, né? As causas sempre são interessantes. Por que que está acontecendo isso com a gente? E aí a função dos... Traz de vidas passadas. Exatamente, muita coisa, psicoterapia reencarnacionista. Né? Fala um pouquinho também. Você já terminou o curso? Eu estou em curso hoje. Ah, hoje? Eita, está perdendo aula. Não estou terminando, não. Não, e ela está fazendo já regressão, né? E você é cobaia dela lá. Vai ser cobaia? Você. Mas você vai querer saber o que você já fez? Eu não tenho curiosidade disso, vocês me conhecem. Mas o que eu quero fazer mais é muito mais ter conhecimento de como funciona para poder a gente poder falar, né? Olha. E a espiritualidade sabe que eu estou sendo sincero com isso. Porque eu me lembro quando o João Bebel esteve aqui, que é um fato muito interessante, a gente já vai entrar na nossa música, mas rapidinho. Quando o João Bebel esteve aqui a primeira vez, ele veio na rádio e depois nós fomos para a AME para fazer o tratamento de curas espirituais. O doutor Alonso, que é o doutor que incorpora no João Bebel, que faz as cirurgias, é bravo, fala alto, tudo, né? Enérgico. E ele olhava para mim e falava, presta atenção que vai acontecer algumas coisas hoje aqui que você precisa saber. Aí eu falei, o que será que eu preciso saber? Saber de quê? Não tem nada a ver com isso. Deixa ele fazer a cirurgia dele ali. Uma hora ele chama o rapaz da rádio, alto chamava. Aí vai eu lá. Olha aqui essa menina, põe a mão na barriguinha dela. O que você está sentindo? Eu falei, estou sentindo que tem uma bolinha aqui na barriga dela. Ele falou, é um ovoide. É um ovoide. O que está fazendo? Eu falei, está pulsando. Ele falou, então eu vou desmaterializar ele agora. Ele falou, não sei o que, o ovoide desmaterializou. Eu falei, cadê? Eu falei, não estou vendo mais nada. Daqui a pouco, de novo, passou um tempo, ele falou, aqui quando tem mais de 300 pessoas, tem mais casos de ovoide. Você precisa saber o que é ovoide. Aí, outra hora chamou, era uma moça. Aí ele falou, até a família estava ali, falou, vou pedir para o rapaz colocar a mão na barriga dela, mas não fique pensando que é nada malicioso, não. Ele precisa saber disso. Falei, o que que tem na barriga? Eu falei, agora é uma bola de sinuca que eu estou sentindo aqui. Falei, é outro void, vou desmaterializar. O que que está acontecendo? Eu falei, está querendo pular fora aqui. Falou, vou desmaterializar. Falou não sei o que, não sei o que. O que que você está sentindo agora? Falei, não estou sentindo nada, sumiu. Falei, então esse é uma void, você vai precisar saber disso. E eu falei, que será que é isso, né? E depois, quando a gente faz o meu livro Campo de Luz, eu trabalho o tempo todo falando sobre o void. Se eu não conhecesse o que que era, se eu nunca tivesse pegado, quer dizer, não, sentido, né, toca, sentido, eu jamais, a gente fica vagando, a gente fala, mas será que é verdade mesmo isso? Será que deixa de ser? Então são coisas que a gente, às vezes a gente que trabalha com as comunicações, ou com a informação, ou a divulgação da doutrina espírita, a gente precisa conhecer certas coisas para poder você ter capacidade para você falar sobre aquilo também. Então, quando a Bia falou para mim, Jorge, você quer fazer uma terapia de vivência, que é diferente da terapia de vivência passada. A psicoterapia muito é diferente, né? É diferente. A psicoterapia você trabalha com o seu mentor ali, com tudo ali, para poder te orientar. Não é uma coisa aleatória. E não é hipnotizar a pessoa, não, né? Não. Então, eu preciso saber um pouco mais disso para poder... Porque tanta gente que eu vou falar, a pessoa, mas explica direito como é que é, Jorge. Estou interessado, quero ver... É igual lá na casa de nosso lar, a menina já está trabalhando, a outra psicóloga, né? Como é que é o nome dela? Esqueço, né? Daniela já está ajudando as pessoas também nesse sentido. O trabalho com crianças que eles estão fazendo, não precisa levar a criança lá, eles fazem a distância. Então, uma coisa muito interessante, que são coisas novas que aparecem, que a gente precisa saber, e que tem gente que critica pra caramba dentro do meio espírita, né? Coisas novas que aparecem. Esquece de ler a questão 35 de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que ele fala exatamente pra gente procurar todas as outras coisas novas. O pessoal acha que a gente tem que acabar a doutrina espírita com Allan Kardec. E Allan Kardec fala que não, que ele jamais ele teve pretensão de ser ele o ponto final da coisa. Quem tá falando isso é ele. É só pegar lá. Ó, na primeira parte do Livro dos Médiuns, item 35 do capítulo 3, item 35, só lê lá bonitinho o que Kardec está falando com as coisas novas que aparecem, né? A gente é que tem que separar o joio do trigo, por isso que a gente tem que conhecer tudo. Se a gente achar que não é bom, a gente deixa para lá. Eu falo assim, né, Jorge, sair da zona de conforto. É. Nós temos uma tendência a ficar numa zona de conforto. Eu conheço isso e não aceito mais nada, porque vai dar um trabalho danado para você aprender. Mas isso que você falou de vivenciar, é muito importante a gente vivenciar. Eu vivencio, eu não falei que me curei com a fita energética, eu vivencio. E só falando em Eva, você falou assim, o que eu estou fazendo aqui, Cal, psicóloga? Eu falo que é o chamado da minha alma. Porque nas terapias regressivas que eu fiz, quando eu vou para o mundo espiritual... Porque dentro da PR, da regressiva desta, o mentor te leva para o mundo espiritual, depois que você parte desta terra. E o que você aprendeu lá? Esse é o mais importante. O que nós aprendemos nesse mundo espiritual? Nesse ponto, e nós chegamos num ponto ótimo, porque qual o aprendizado? Que eu aprendi? E todas as vezes que eu vou para esse, eu fiz várias comigo, porque no curso a gente tem que fazer muitas. E isso foi me abrindo a minha vida. Eu sempre vou para lugares de cura com ervas, com pedras, com água. Eu só vou para esse, cada lugar lindo, maravilhoso. E aí a fitoenergética começou. Eu comecei esse curso da reencarnacionista, foi o ano passado. Acho que foi ano passado, foi sim, que nós estamos terminando agora, um ano e meio que vai ser. A fita energética entrou agora, em 2016. E aí eu falei assim, eu preciso deste mundo, eu preciso dessas ervas, eu preciso, é um pouco além, né? É unindo coisas, unindo psicologia, unindo, eu dou curso de reiki, sou mestre em reiki. Então, agora vai unindo, cada vez vai juntando os conhecimentos. E você falando de trabalho espiritual... Acho que ninguém sabe aqui. Eu trabalhei com cura espiritual com uma senhora, a dona Laura, que iniciou muita coisa espirituais, junto praticamente com o curso na Paulo de Tarso. Eram os dois trabalhos, foi antes ela. Ela me tratou, cuidou, e a gente falava assim, a gente brincava que ela era um banda kardecista, porque a gente tinha, tipo, acho que uma Maria, a gente era um grupinho pequeno, tinha um centro lá no Vista Verde. Eu conheci ela na casa dela. E aí ela me cuidou, eu estava muito mal, e foi toda essa parte espiritual. E ela trabalhava incorporada com um médico, o Dr. Calil. E eu era assistente dele. Tá vendo, a Beatriz já está lá metida nas curas. E ele falava para mim, colocava as pessoas assim, deitadas, e ele falava, você só coloca a mão na cabeça da pessoa. Aí eu vim saber hoje, talvez seja até o reiki, talvez, e eu perguntava para as pessoas, e as pessoas dormiam. Eu falava assim, mas o que que acontece? Ela falou, Beatriz, quando você põe a mão, amortece o nosso corpo, é anestesia. E ele fazia todos os passes assim, e ele falava que era a irmãzinha, uma, a irmã Sheila, que trabalhou numa, ela desencarnou numa guerra, trabalhou na Segunda Guerra, uhum, um negócio assim, e que ela que me auxiliava naquilo. Então, eu acho que eu já venho, eu adoeci e me curei dentro, e tudo emocional, tinha coisas físicas também, e todo é um mundo espiritual, então tudo me leva. E agora vem as ervas, tem a ver com a reencarnacionista, porque eu vou para esse mundo. E quando eu entro no reino, depois a gente fala do falar com as plantas, quando eu entro nesse, ó, a planta e entro nesse reino, eu vou para esse reino deles. Uhum. Né? E nesse médico, a dona Laura, que trabalha com o Dr. Calil, é, e eu junto lá, o que que dava para as pessoas depois? O que que nós fazíamos? A gente desidratava as ervas, gente. Eu estou voltando, é o retorno de muita coisa. Uhum. E a pessoa ia embora com um saquinho de chá. Olha o que eu lembrei aqui agora. Isso, ó, eu tinha 30 e poucos anos, estou com... Não, mas faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, né? Nossa, tempo, só porque... faz um milênio. Vamos lá para o nosso intervalo comercial. São 9 horas e 20 minutos. Olha. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Vamos cuidar e lixo não jogar na natureza. Vamos reciclar, vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar dos rios e do mar, do meio ambiente. Do ar pra respirar, da água pra tomar, vamos cuidar da gente. O sapo faz cor. Croc, croc, croc, e pula sem parar, sem parar. Pula, criança, entre nesta dança da natureza. O sapo faz croc, croc, croc, croc, e pula sem parar, sem parar. Pula, criança, entre nesta dança da natureza. Vamos cuidar e lixo não jogar na natureza. Vamos reciclar, vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar dos rios e do mar, do meio ambiente. Da água pra tomar, do ar pra respirar, vamos cuidar da gente. O sapo faz croc, croc, croc, croc, e pula sem parar, sem parar. Pula, criança, entre nessa dança da natureza. O sapo faz croc, croc, croc, croc, e pula sem parar, sem parar. Pula, criança, entre nessa dança da natureza. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. É, nós vamos para o nosso momento de Gavale também, que é, quando a Bia vem, ela conversa tanto que ela, a gente vai perdendo a hora das coisas. Você já prestou atenção, Rui?

Ele estará sempre contigo. São 9 horas e 33 minutos. Esse é o momento Gigavale. Bia, algum comentário sobre essa mensagem? Nossa, tudo muito lindo, né? Deus está presente, né? A imortalidade. Então, se nós estamos falando de plantas e das ervas, né? Desta cura natural, Deus está presente nela. Está presente em cada folhinha, em cada sementinha, em cada, né, pedacinho daquela planta. Ele está ali manifestado. Então, eu digo, quando a gente faz um tratamento com uma erva, com uma planta, nós estamos tomando a luz divina, nós estamos tomando a luz de Deus, nós estamos tomando aquilo que, sabe, que é da nossa natureza, né, e que nós, essa imortalidade, né. Então, eu gosto sempre de falar assim, enquanto eu estava tendo a prece, eu peguei uma outra planta, uma outra lâmina, e saiu só falar unha de gato, e diz: devemos dar graças a tudo que nos cerca. Então, é isso, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos agradecer, porque tudo está aí para nós. Nós complicamos muito. Nós queremos que o outro resolva e traga soluções para nós. Nós queremos achar uma planta específica que eu tome e curei todas as minhas dificuldades, meus problemas. Não, tem a minha parte, tem o que nós precisamos fazer. Então tem aquela famosa frase, né? Plante o seu jardim, né? E não espere que te tragam flores, né? Porque você quer borboletas na tua vida, você quer pássaros na tua vida, você quer luz na tua vida. Faça o seu jardim, o outro está cultivando. Então é você assumir responsabilidade pela sua vida. Somos imortais e as plantas estão aí para nos dar todas essas mensagens lindas e maravilhosas. Então damos graças a tudo que nos cerca. Vamos encerrando nosso momento de Gavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 36 minutos e nós estamos aqui com a nossa querida irmã, a Beatriz Paula Porto, que nós tratamos mais carinhosamente por Bia, falando sobre o equilíbrio da alma com a energia das plantas. Aqui tem uma pergunta da Regina Vilhena, Bia. Também podemos usar as ervas para nos animais de estimação? É a Regina, que é a nossa ouvinte assídua, aqui do Jardim São Dimas. Oi, Regina. Sim, nossa, nos animais é assim, a resposta assim, é fantástica. E se usa muito. Como faz? Você vai lá, o animalzinho vai tomar o chá? Não. Você faz o chá, né, específico, e você coloca num borrifador e borrifa no cachorrinho, no gatinho, no passarinho, na tartaruga, na vaquinha, onde você quiser. Tá tudo certo. Como ele, e para eles o resultado é fantástico. A gente tem lá no grupo e os animais assim machucados, com feridas até, e porque você também tem outra forma. Você pode pingar as gotinhas na aguinha dele, porque tem a forma de também tomar como a essência, como se fosse um floral, né? E que a gente extraia a energia da planta, montamos o composto e a pessoa tem o composto no um floral, ela toma aquilo ao invés de chá. Você está viajando, não tem como você fazer chá, você leva aquilo. E no animalzinho, você pode fazer assim, pôr na coleirinha dele as ervas, fazer um sachezinho e você amarra no pescocinho do cachorrinho. Do gato, o gato não gosta muito disso, mas cachorro aceita. Ou você põe onde ele fica, é a vibração, e você troca todos os dias. Porque esse tratamento não é assim tomar uma vez, tá? Tem várias formas de se fazer. São 7 dias, 14 dias, 21 dias, e você vai renovando aquele tratamento conforme a pessoa, porque isso não é uma vez, não é uma alopatia, você tomou, tirou a dor, não, ele é um processo de transformação e conscientização e de autoconhecimento. Eu falo assim que é você aprender a conversar com a sua alma, saber o que sua alma pede, o que eu vim fazer aqui, que eu estou fazendo errado, que esse negócio não está dando certo na minha vida. Então ela te ajuda a você ter pensamentos, ela te ajuda na sua intuição, ela ajuda você a mudar. Agora, não deixe para a planta fazer o serviço, gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu não falei da oração, eu não falei da meditação, do mudar pensamentos. É uma ferramenta. Quem vai usar a ferramenta somos nós, mas temos que usar. Se você não usar, aí tem algumas pessoas que eu falo assim, olha, pratica. Você vai levar 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite. Ah, mas a minha vida é muito corrida. Eu falei, você tem 24 horas do dia, como você quer? Ah, faz hipnose em mim, resolve. Eu falei, não tem, não existe. Ah, se eu tivesse bolinha, né, de varinha de cordão, eu ia assumir o karma de todo mundo, não ia, Jorge? Na verdade, não é verdade, não é verdade mesmo? Falar em calmas assim, eu resolvo o seu problema, eu pego o seu pra mim. Ué. Você é tão mais boa, fácil, né? Você é tão boa, vai lá. O plano espiritual fala assim: agora você resolve, fica é o mágica, problema dele. Né? Não, você faz o seu caminho, você faz a sua jornada. Não tem como o outro fazer por você, né? Acho que falou um negócio de planta, de abraçar a planta, tem alguma coisa assim, não foi? De árvore, né? Caminhar, trocar energia. Conversar com as plantas, gente. Sim. Daqui a pouco estão entendendo a Beatriz. Mas não, a gente conversa com as plantas. É, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. É, mas antes eu só queria comentar aqui que a Ana Paula entrou no nosso WhatsApp e mandou um beijo pra você. Ah, querida. E ela falou, já tomei o chá preparado pela Beatriz. E posso garantir que dá resultado. É, é uma querida. Gratidão. O Paulo entrou, respondeu a pergunta se o contato com a natureza pode equilibrar a alma. Ele fala que sim, ter contato com a natureza é extremamente benéfico. Acredito que o reino vegetal tem uma missão que vai além de enfeitar, alimentar e perfumar. As plantas podem mudar nosso padrão vibratório e trazer curas físicas e espirituais. Sim. Mandou um bom dia. Aí a Cida mandou um bom dia, também a Cida Ferreira. Muito esclarecedor o programa, abraço a todos. A natureza é muito benéfica para tudo em nossas vidas. Já presenciamos em nossa família. A Vanessa Frazon falou, quanto à pergunta, eu acredito que as plantas são seres de um equilíbrio energético superior. Para mim, estar em contato com a natureza é um bálsamo que equilibra minhas energias. Queria aproveitar e perguntar. Eu trabalho na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, de Minas Gerais. No programa da Sheila, ela disse que as leis de proteção da fauna e flora denotam a evolução da Terra. Lido diariamente com a política e pressão das empresas para funcionar depreciando o meio ambiente. Algo que eu possa ou deva fazer além de determinando em leis para defender o meio ambiente? O hábito de comer carne não denota hipocrisia? São duas perguntas, né? Sobre o meio ambiente também, ela quis dizer que trabalha na secretaria, né? E questão em relação à proteção e leis de fauna e flora. Eu acho que não é muito o tema que a gente está discutindo aqui. Acho que a gente pode deixar essa pergunta para quando. Não sei se você quiser complementar alguma coisa. Não, mas é que todo trabalhar é um trabalho lindo. Parabéns. Um trabalho lindo, claro. De preservação de natureza e tudo. As plantas, então, elas têm toda essa função mesmo, de equilíbrio, sim, de energia. Então, se ela trabalha com isso, ela pode usar de toda essa. Você não precisa estar com a planta na mão, né? Você pode usar ela. Tem outra forma de mandar a energia das plantas. É, também tem a você fazer a distância para a pessoa. Você envia essas ervas também para a pessoa. Então, é o abençoar esse trabalho dela mesmo com as plantas, claro, e dar essa função mesmo. Influenciar ela para poder trabalhar com essas leis e também ajudar o meio ambiente, não só as pessoas, também focada no meio ambiente. É uma ótima pergunta, né? É. E eu só comentar aqui também, o José Pereira, que entrou aqui no nosso Facebook, falou cura, pode, né, sobre a pergunta, né, o contato da natureza pode equilibrar com a natureza, ele fala que cura sim, cura a alma através do equilíbrio dos pensamentos, emoções e sentimentos. Isso. Trazendo, por consequência, a saúde do corpo físico. Isso. E para quem acha que falar com plantas é loucura, segue a indicação de 2 livros, é exatamente o tema, né? Ele indicou 2 livros aqui, Nature Spirits and What They Say. In Nature Spirits of the Trees, né? Que é em inglês. Mas ele fala que são livros da médium alemã Verena Steele von Holstein, que desde os 4 anos de idade conversa com as plantas e os espíritos da natureza. Não é interessante? São 2 referências livro de fora, né? Que é de Nature, fora? Spirits and What They Say. A natureza dos espíritos e o que eles falam, né? Espíritos da natureza. Da natureza. Dizer, e o que eles falam. E o espírito da natureza das aves, of the trees. É. E conversa mesmo com as aves. Você conversa com as plantas. Você sente a energia. Não é, gente, não é conversar, bater papo, sentar, como nós estamos fazendo. Você conversa com a alma, você conversa com a energia. Só aproveitar, então, que a gente falou que eu tinha uma pergunta sobre isso. Eu estava vendo o livro que você passou, né? Como é que é o nome do livro? Manual de Magia com as Ervas, de Bruno Gimenez. Então ele falou que é possível falar com as plantas. E como acontece isso? Como que é? Porque muitas vezes a gente chega lá com as plantas. Eu mesmo tenho uma parede verde lá em São Paulo, porque até para compensar aquela poluição que tem em São Paulo, acho que dentro de casa a gente tem que trabalhar esse lado verde. E a gente acha que a gente vai chegar, vai conversar com a planta, ela vai responder pra gente. É assim que funciona? É, não é bem assim, né? Chegar e conversar com a planta, oi, plantinha, tudo bem, você pode todo dia conversar com ela, tá certo. Para você fazer mesmo o ritual, você precisa entrar nesta, eu falo que é sempre acalmar a mente, acalmar o coração, entrar mesmo nessa meditação, e você ter a planta específica. Faça um teste, gente. Coloque um vasinho de planta, e não precisa ser nenhum vaso. Pega uma folha de uma planta, segure na tua mão, entre em relaxamento, peça permissão ao reino vegetal, a Deus, a energia, a esse mundo, e sinta, e deixe que ela conte para você. Ela vai vir em pensamentos, em sentimentos, em sensações no corpo, em visões, sabe, imagina na mente, e anote. Ela vai falar com você e ela vai dar respostas para você. Eu fiz isso com uma planta, eu fiz com o Romã. É só acrescentando um pouquinho sobre espíritos da natureza, também no nosso livro Das Sombras ao Alvorecer, nós temos uns 2 ou 3 capítulos lá falando o tempo todo do nosso contato com os espíritos da natureza. Isso. E falando do vegetal, isso, né? E falando dos elementais ali junto. Então, tem muita gente que acha que a gente é louco por causa disso, e eu devo ser mais louco ainda porque eu não lido com esses negócios que a Bia fala. O meu negócio é só mediúnico, né? Ela é estudada com isso. O meu só foi mediunidade, deles passarem essa informação pra gente, do contato que eles tiveram com os elementais ali, informando o que que acontece antes, o que que acontece depois com os elementais, o trabalho que eles têm com a natureza, né? E o trabalho todo da natureza que existe lá em Campo de Luz. As fontes de alimentações que vêm todos os vegetais, né? E eu acho que vale a pena para quem gosta de algo de natureza dar uma lida nesse, principalmente no início do livro, no início do livro mesmo, que está esse contato com a natureza e com os elementais ali, porque o livro ele fala bastante de síndrome de Down, né? Que o protagonista era um garoto que tinha vivido a última encarnação com síndrome de Down, e a gente vê que o pessoal que tem síndrome de Down, que tem tanta sensibilidade, são os que têm mais facilidade para entrar em contato com os elementais. Isso. Né? E por quê? Por causa da sensibilidade, né? Então é muito interessante, e quando vocês falam nesse assunto, eu lembro do livro, que às vezes eu esqueço, porque livro mediúnico é interessante, né? A gente tem que estar relembrando ele toda hora. Às vezes eu pego um livro meu e começo a ler de novo e falo, mas foi eu mesmo que escrevi isso aqui, né? Porque é coisa que aparece na mente da gente, a gente é informado pela espiritualidade, é o que eles têm necessidade de passar, e acaba formando histórias maravilhosas assim dentro. Ontem eu tive um contato com um rapaz do Perseverança, do Centro Espírita Perseverança, lá no Recanto de Luz em Manchele, em Ribeirão Pires. Perseverança, que a gente sabe, é o maior centro espírita do Brasil, né? É 3 mil pessoas lá por sessão, né, Luiz Rodrigo? E ele estava falando, ele queria de qualquer jeito que eu dissesse para ele como é que eu consigo fazer isso. Eu falei, rapaz, você tem que perguntar para a espiritualidade. Ele falou, Jorge, mas é coisa maravilhosa, eu li todos os seus livros, é cada coisa mais... Aí eu fico olhando assim e falo, engraçado, né? O cara está falando, parece que ele está contando uma história para mim, e não parece que foi eu que escrevi aquilo até. É a diferença que a gente sabe quando a espiritualidade está agindo por a gente e quando é a gente mesmo só. É. Porque quando é a espiritualidade, as pessoas falam e você fica assim, engraçado, né? O cara está vendo tanta coisa bonita, onde às vezes eu falo, tem que voltar lá e ler de novo esses livros que eu fiz. É muito por causa, né? Mas eu li esse livro teu, eu li todos, né? Uhum. Mas esse é mas a hora que você está falando, eu falo assim, não é a união da ciência e a espiritualidade? Uhum. Você tem já o canal assim aberto, vamos dizer, para você escrever. Eu, para acessar isso, eu preciso, como diz, eu preciso estudar. Né? Eu preciso, surgem coisas, eu estudo. E a gente chega o quê? Comprovando uma coisa com a outra. É. E, que, e todos nós não somos médiums, de uma forma ou de outra. É. Então, então eu também tenho o meu canalzinho aí que me leva e eles me intuem. E é isso de, das plantas, da energia, desse reino vegetal. A gente não tem toda aquela coisa assim de, muitas vezes no plano espiritual, como que é tratado? Ah, foi uma água que deu, que aquela, isso, não foi assim? É isso, então é esse tratamento. Enquanto você estava falando, eu estou pegando umas ervas aqui, enquanto umas lâminas das ervas, e enquanto o Jorge estava falando, eu peguei e saiu o uxi amarelo. Tem umas coisas que eu não conheço as plantas, tá? Eu tenho muitas, eu já tenho acho que 90 ervas, falta pouco para 118, né? E eu, uxi, eu acho que é uxi que fala, amarelo. Centre os seus pensamentos e acalme as suas tensões, entrando em contato com as energias da natureza e reconhecendo Deus na força dos elementos. Eu acho que enquanto nós estamos falando de planta, eu falo os devas, os elementais, os espíritos da natureza, está onde nós estamos falando. Simplesmente veio responder para a gente o que, como é que se conversa com as plantas. É isso aqui. É isso aqui. Você não precisa tomar o chu, você pratique isso. Uhum. Pesquise o que é esse chu amarelo, veja a planta, olhe para ela, mentalize ela e permita, e entre em contato. Isso é interessante. Está respondendo a cada hora. Isso é interessante que a gente estava falando sobre conversar com as plantas. Às vezes a gente espera conversar com a planta e ter uma resposta racional, né? Isso. Mas a gente tem que entender que o reino vegetal ainda não chegou na racionalidade como o reino humano. Então, assim, eles, até onde eles conseguem ir? Eles conseguem ir até o sentimento, as sensações. Então, ou seja, quando você fala com a planta, ela vai te responder um sentimento, uma sensação. Ela não vai te responder uma resposta racional. Aí as pessoas falam e esperam receber talvez um pensamento de uma resposta racional. Não, ela vai te passar uma sensação de calor, de frio, de alegria, de paz. E é essa resposta que você tem que receber e tentar interpretar de uma forma racional. Isso, né? Aí para você fazer isso, você anota. Segure uma planta, entre, concentre, peça permissão, entre nesse reino divino, segure a planta na tua mão, e tenha ela na tua mão, e medite e deixe ela falar com você. E tenha um caderno do lado. E anote tudo que vier. Nossa, veio sensação. Nossa, eu vi um mar. Nossa, eu senti um vento. Nossa, eu lembrei de uma rosa, do perfume. E vai anotando. Quando você termina, e abre os olhos e anota. Abre os olhos e anota. Fecha os olhos e continua de novo. Fecha os olhos e continua novamente. E vai anotando. No final você lê. Faça isso por 4 dias seguidos com a mesma planta. E você vai ter toda uma informação dela. Eu fiz. Eu sou que nem o Jorge. Eu vivencio. Eu fiz, e a Romã falou comigo, e Romã não está no livro, porque o Bruno e a Patrícia pediram que a gente fizesse uma planta que não estivesse no livro, e essa Romã veio até mim, eu falo que a planta te escolhe, e eu fiz, e o estudo da Romã foi assim, entrei no reino dela, lindo, lindo, lindo, façam gente, converse com as plantas. Olha pessoal, é pena, mas está acabando, viu? Rui, o José Prata dos Santos está dizendo que o programa está excelente, está mandando um abração pro amigo Rui. Os dois trabalharam dando aula lá na ETEP. Né? Pratinha. É. E aniversário dele é hoje. Hoje? Hoje não é dia 12? Pois é. Hoje um é 12? Abraço, aniversário dele é hoje. É hoje, é 11. 11, então é amanhã. Né? Então nós vamos. Eu já vou aqui relatando o nome das pessoas, dos ganhadores, dos aniversariantes, né? Vamos lá para os nossos ganhadores de hoje, do sorteio dos dois livros que poderão ser retirados lá na livraria Casa do Caminho a partir de amanhã, às 13 horas, falar com o nosso irmão Mário Vinhos. Pessoal, dá um pulinho lá na livraria Casa do Caminho, que tem muitas promoções boas. Sempre no Natal tem desconto, muito desconto, livros muito bons. Eu estava relatando aqui agora que os CDs do Momento Espírita chegaram mais dois, já são 30 CDs do Momento Espírita que existe, né? Então, você quer dar um presente legal também, CD do Momento Espírita. E o nosso livreto também, o livro de mensagens, Você Se Conhece, tem lá na livraria Casa dos Caminhos. Se desejar, só chegar lá e pedir o livro Você Se Conhece, do Jorge Reis, autoria, né, de diversos espíritos, que vocês encontram lá também na Livraria Casa do Caminho, com muitas promoções que tem lá esse ano. Vai lá conversar com o Mário Vinhas e com certeza você vai sair com um livro muito legal lá. E se quiser presentear com CD, com livros de mensagens também, vocês encontram na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232. Os ganhadores são o José Prata, olha, ele ganhou um livro, né? Legal, que é aniversário dele amanhã, pode ir lá e buscar o presente. José Prata dos Santos e Aparecida Oliveira Peixoto, que ela é do Jardim Bela Vista. O José Prata é do Jardim Tatetuba. Então, José Prata e a Aparecida Oliveira são os ganhadores dos nossos brindes de hoje, que são doados pela Livraria Casa do Caminho. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em seus corações. Estamos terminando o programa, só para anunciar, nós vamos encerrar com a música da Elizabeth Lacerda, do CD Encanto, também chama-se Natureza, a música dela, na hora que nós formos encerrar. Rodrigo. Vou agradecer aqui a participação de todos vocês que entraram, participaram, o Vitor lá de lá da Santos, não, daquela cidade lá, São Vicente, desculpa, Vitor. Ele entrou aqui, mandou um recado pra gente, a Tina também, a Cristina, esposa do Alamar também, disse que tá ouvindo a gente desde o começo. Obrigado pela participação de todos, todo mundo que entrou no Facebook, e convidá-los para ouvir o nosso programa, a reprise, que acontece terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã, e os programações que a gente passa também durante a semana, nossa rádio online Vivência Espírita. Obrigado pela participação e até o próximo programa às 8 horas. Fui. Nós temos que agradecer a presença do Helder, da Graça e do Inácio, né, na mesa de som, que estiveram conosco nos auxiliando, nos dando todo o apoio. E vamos passando para a nossa amiga Bia, para que ela dê suas despedidas. E hoje, viu, Jorge, faltou muita coisa para ser falada no programa de hoje. Espero que a Bia, a hora que a gente fale com ela, porque ela atende prontamente a gente. Bia, dá para você? Dá para ir, sim, não tem problema, nós estaremos lá. Então, é isso daí que nós gostamos da Bia, porque ela precisa voltar outras vezes aqui para continuar o nosso bate-papo de hoje. E eu vou pedir também para a Bia que ela faça uma pequena prece ou leia uma mensagem para o encerramento do nosso programa na manhã de hoje. Uma paz para todo mundo. Obrigada a todos. E primeiro, obrigada a Deus, né? Obrigada ao Reino Vegetal, que nos intui, que traz toda essa informação. É o voltar às origens, né, das ervas. E agradecendo e pedindo a luz para todos. E que a todas as plantas, os reinos vegetais, tragam toda a paz. E eu só trouxe, tirei uma outra lâmina, que é a erva, a jurubeba, e ela diz: amoleça seu coração e ame incondicionalmente. Então vamos praticar esse amor, e eu agradeço do meu coração a todos vocês. Gratidão a todos, um lindo dia, uma linda semana. Amém. Sou campo com flor, sou bênção de Deus, sou fonte de vida, eu sei, sou seu céu. Sou a floresta, rio e mar, estrela cadente, sou chuva tão fresca que cai lá do céu. Sou na na na na na na na. Sou na na na na na na natureza. Então cuida de mim, cuida de mim. Vou cuidar de você, vou cuidar de você. Preciso viver, quero viver em paz com você. O reino animal, o vegetal, o mineral. Precisam viver em paz com você. Yeah. Então cuida da vida, cuida da abelha rainha, planta sementes de amor pelo chão, cuida do nosso planeta. cometa. Sou na na na na na na natureza. Sou na na na na na na natureza. Beija-flor, do amor pela terra, amo o planeta. Todos os seres, florestas e mares precisam de nós, de amor. Cuida, canta, amo o seu planeta. Preserve a nossa mãe na natureza. Sou na na na na na. Sou na na na na na na natureza. Cuida, canta, amo seu planeta. Preserve a nossa mãe na natureza. Sou na na na na na na natureza. Sou na na na na na na natureza. Então cuida de mim. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.